DJ de cachaça que saiu por aí. Não trabalha, mas também não explora. Não consegue compreender. Multidões contando horas. Na praça demonstra sua fé. Babando satisfeito e aplaudindo com os pés. Caralho!